sexta-feira chegou, simbora curtir. Vamos pra balada, vamos divertir. Chamei a galera, hoje tem curtição. Eu lavei meu carro e regulei o som. Dinheiro eu não tenho, tá tudo criado só na enrolação. O meu nome tá sujo, eu sem talão de cheque, eu não tenho cartão. Mas eu sou bom no convencer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Pra ter vou juntar, se não fui eu, esparramei. Vou tocando puteiro, mas eu sou bom no convencer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Eu vou te pagar quando Deus quiser. Só que hoje ele não quer. Hoje não, parceiro, eu não sou caloteiro, velho. Eu também não, velho, sou bom no conhecer. Sertanejo volume 1. Sexta-feira chegou, simbora curtir. Vamos pra balada, vamos divertir. Chamei a galera, hoje tem curtição. Ela vem meu carro e regulei o som. Dinheiro não tem, tá tudo fiado, só na enrolação. O meu nome tá sujo, eu sem talão de cheque, eu não tenho cartão. Mas eu sou bom no conhecer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei. Vou tocando o puteiro, mas eu sou bom no conhecer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Vou te pagar quando Deus quiser. Só que hoje ele não quer mais. Eu sou bom no conhecer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei. Vou tocando o puteiro, mas eu sou bom no conhecer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Eu vou te pagar quando Deus quiser. Só que hoje ele não quer. Mas eu sou bom no convencer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei. Vou tocando o puteiro, mas eu sou bom no convencer. Pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Eu vou te pagar quando Deus quiser. Só que hoje ele não quer. Hoje ele não quer não, né, Juliano? Vamos deixar pra depois, então. Vamos enrolando?